andrecedesmoral.com.br. Olha, se tem vida melhor, desconheço. Respeito em lugar, seu doutor. Sou uma casa na praia, tem preço. Não compra paz no interior. O porra aqui é doido, forró e bom de chão. E a mulherada do raqueiro campeão. Se tem dinheiro, pega, se não tem, pega também. Respeito da cultura, pois meu povo não deve nada. Me presta no interior e é bom demais. A noite acaba só batendo e o povo querendo festa no interior. É diferente, põe a lupa no piseiro, no meio de só quente. Festa no interior e é bom demais. A noite acaba só batendo e o povo querendo festa no interior. E é diferente, põe a lupa no piseiro, no meio de só quente. Respeito nosso Nordeste, respeito nosso Nordeste, papai. Manda pegar o diferente do voo. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. E se tem vida melhor, desconheço. Respeito em lugar, seu doutor. Sou uma nasa na praia, tem preço. Não compra paz no interior. O povo aqui é doido, forró e boi no chão. E a mulherada do vaqueiro campeão. Se não tem, pega também. Respeito da cultura, por meu povo não deve nada. Festa no interior e é bom demais. A noite acaba só batendo e o povo querendo mais. Festa no interior e é diferente, põe a lupa no piseiro, no meio só quente. Festa no interior e é bom demais. A noite acaba só batendo e o povo querendo. Festa no interior e é diferente, põe a lupa no piseiro, no meio só quente. Bora em frente, piseiro, que você respeita. Bota aí no pai. Até da piscina do Rio Zé Bertone. Só piseiro, você respeita.